Que balanço do dia de sábado? É um dia mais em repetição do ano que passou, é mais um passeio para tentar pôr os cruzeiros da Ria da Aveira a andar. Convidámos os clubes todos da Ria que tinham cruzeiros para que possam usufruir de mais um dia de vela. E o nosso objetivo é mesmo esse, é pôr os cruzeiros da Ria todos a andar. Tem atletas que estão a competir para o Campeonato da Europa, alguns foram apurados, não vão à prova, acaba por ser um motivo de desmotivação, quer para eles, quer para o clube. Sim, é um chegar ao fim e perder a quase chegar à meta, mas tem-se um trabalho durante o ano todo para qualificar atletas nos campeonatos da Europa e do mundo, e quando chega a esta altura, por dificuldades de apoio, financeiras, é sempre difíceis. Este ano colocámos um, tínhamos três apurados, mas conseguimos que só um fosse, não dava para todos, financeiramente não era fácil, e vou ter que para o ano continuar a tentar e a lutar e a pedir às entidades que nos ouvem e que andam aqui à volta, se apoiam estes miúdos que vão representar Portugal, ao fim e ao cabo, nem é o clube, é Portugal que eles vão representar, e que vêm no fim do ano, um ano um bocado frustrado por não conseguirem ir a uma prova que eles tanto ambicionam. Temos modalidades que são desportos de elite, a vela ainda continua a ser o principal. A vela é considerada um desporto de elite porque toda a logística que envolve é um bocado cara. No entanto, o CNBB tem proporcionado a alguns atletas que, com menos posses, conseguirem praticar este desporto. Eu acho que cada vez está mais acessível e acho que Aveiro tem excelentes condições para esta prática e as entidades têm que olhar para isso e têm que perceber que nós fazemos todos os clubes fazem um esforço muito grande para estes miúdos a andar e a fazer uma coisa que gostam muito.